Chegamos agora ao 8º episódio da 2ª temporada de Agretzko. Ele mora em cima das nuvens. Oh. Cara, esse desculpa se te interromper, Nerd Master, mas esses títulos de episódio de Agretzko, aí sim estão me lembrando de Dragon Ball, porque, putz, só falta falar que o Frieza morre em 5 capítulos. Né? Mas tudo obrigado, bem, Toriyama, por mais essa referência. Pronto, me segurei dessa isso, vez. Isso, agora o abordão saiu. Vemos a apresentação de Tadano para Enyo, a tal da IA que ele criou e que aprende com dados na nuvem e redes sociais. Vemos também o Tadano voltando da reunião e conversando com o tal do Enyo no carro e cochilando. O Raida se espanta do Tadano ter ido na empresa dele, pois ele é um ídolo tecnológico do Raida. A Fênico cagou litros pra isso, como sempre, né? É o modo Fênico de ser, né? A Gori diz como foi a reunião com o Tadano para Arezzo no café. A Arezzo tenta mudar de assunto pra fazer a Gori fazer as pazes com a Shimi e perde a Gori, né? Gori, olha, volta. Gori! Vamos descrever, né? Quando diz que perde a Gori, é porque eles colocam a Gori com aquela cara assim fechada e como se ela estivesse afastando, indo à distância, ficando pequenininha, pequenininha. E a coitada da Rex, volta, Gori. No caso do Tadano, alguém fez alguma referência a ele, por exemplo, de Steve Jobs? Ah, não, senhor. O fato dele estar segurando uma maçã na capa da revista não quer dizer nada, né? Né, imagina. Né. Eu só não sabia que o Steve Jobs bocejava tanto. Acho que isso daí é licença poética. Isso quer dizer que você acha que o Steve Jobs é um burro? Não, eu acho que ele não boceja, só isso. Olha, considerando que ele se recusou a fazer o tratamento tradicional contra o câncer, querendo ver se algumas coisas, digamos assim, fora da caixinha funcionavam, burro ele não era, mas falhou no teste ali. Tá bom, mas não importa porque não estamos falando de Steve Jobs, né? Ainda. Aí, depois desse momento, o Gori volta. É o Ashimi que também conta pra Arezzo num outro café, porque obviamente eles não estariam no mesmo café as duas juntas, né? Aí a Arezzo também tenta fazer as pazes com a Gori e de novo ela também perde o Ashimi. O Ashimi volta. Ashimi! Não vai embora, não! Ashimi! Cara, essas cenas repetidas são sensacionais no Arezzo. Puta que pariu. Muito bom. Aí a gente vê de novo a limusine do Tadano, mas ela fica presa no trânsito. O Tadano vê a Arezzo na calçada e fala: ô, Enyo, volta pra casa e se manda, que não espera por mim não. E ele corre atrás da Arezzo, né? Ele fala: Arezquinha, olha, te encontrei, bem. Que coisa mais kawaii de neném. Ah, chegamos, bem. Aí, papo vai, papo vem, eles começam a bater papo no café. Ela fica chateada porque ele não avisou pra ela que ele ia sair da autoescola, como se ele devesse alguma explicação pra ela, né? Mas tudo bem, não tem problema. Ele faz aquela cara de pateta que ele faz, porque nós vemos e comemos. Ele é o cara, é rico, fala, não, mas ele tem uma cara de pateta que é sensacional. Sentimento, né? De blasé total. Ele é, né? Meio fora da área, né? Ele tá meio zen. É meio fora da caixinha. Fora da realidade, você quer dizer, né? É, eu não sei. Parece aquele tipo de cara que faz meditação pela manhã, sabe? E toma chá de... que bate palma pro pôr do sol. O lance de dizer que ele faz miçanga, que trabalha com miçanga, faz sentido, sabe? Parece que ele é muito... Sei lá, entende? De novo. Falou aí, um abraço, Guaxa. Não, eu vou dar um abraço melhor ainda, que você vai gostar mais. Um abraço, Patropi. Opa! Só. Bom, só. Mas aí o que que acontece? Eles vão até um café, como eu falei, a Arezzo dá uma bronca por ele sair da escola sem avisar ela. O Tadano quer comemorar a habilitação da Arezzo, né? Ele sugere que eles vão comer um lamen, porque a Arezzo fala, não, vai ser muito caro, a gente não vai, não, então vamos comer um lamen. Ah, um lamen é legal, mas só se a gente dividir a conta. Ah, tá bom, a gente divide a conta, não tem problema. Aí no dia seguinte a Retsuko está feliz, está alegre, está inclusive suspirando cor de rosa, segundo Madame Dona Fênico, né? A mãe dela também, a mãe da Retsuko também percebe que a Retsuko tá diferente, né? Ela fala, nada não, não pintando flores em volta, nada não, não problema não. É. E Tadano e Retsuko combinam pra sair à noite. Agora, Donana, descreva-nos a cara de bunda que a Retsuko fez ao ver o veículo de Tadano. Ela simplesmente fica se perguntando, ué, quem parou uma limusine aqui? Que diabos essa limusine está fazendo aqui? Ela não conseguiu ainda relacionar que a limusine e o Tadano tem alguma coisa a ver um com o outro, né? Porque como assim o desocupado tem uma limusine? Demorou pra ficha cair. Acho que na verdade ela só começa a acreditar porque ele diz, não, eu tenho dinheiro aí, então eu tenho uma startupzinha, tá de boa. Ó, olha, ela já está dentro do avião, no jato particular do Tadano, pra ir comer o lamen de miso em Hokkaido. Diga-se de passagem, longe pra caralho, do outro lado do arquipélago, né? E ela ainda está com cara de, ué, o que que tá acontecendo? Como assim? O que que está acontecendo? Eu sei que a Retsuko de vez em quando é meio lenta, viu? Mas a lentidão dela... E lá vem mais uma referência velha. Aparece a cena do gênio maluco perguntando o que está acontecendo? Ela tá completamente fora, assim, mas ela está com o lamen na frente dela e ela ainda não está entendendo o que está rolando. Parece que realmente foi um gênio que passou, deu um estalo assim nos dedos e... E pronto, agora você está em Hokkaido. Como vim parar aqui? Como assim? O que está acontecendo? Que? Referência de Ginny ao gênio, mandou um abraço depois. Ela só faltou se enfiar dentro da garrafa, né? Porque ela não estava entendendo absolutamente nada de nada. E o mais incrível para Retsuko, depois que o Tadano explicou, né? Que, na verdade, ele é o presidente da startup, que ele está trabalhando na empresa da Retsuko, mas que não foi ele que decidiu isso, foi o N.O., que é a inteligência artificial, e o caramba 4. Aí, mas porra, como é que você falhou na escola de direção de automóvel se tu pilota jato, desgraça? Ah, mas é que jato é fácil, eu não tenho que me preocupar com moto aqui em cima. Tem uma certa lógica, viu? Compensação, se fosse no Brasil, eles iam ter que se preocupar com balão. O que já dizia um certo padre, né? Né? Né? Mas aí, entre outras coisas, o Tadano explica para a Retsuko que quem tá dirigindo a limusine, na verdade, é o N.O., que o motorista ali na frente, o seu Kobayashi, é só um testinha de ferro, né? Vamos assim dizer, ele só tá ali jogando PS Vita, que eu vi, tá? O motorista tá ali como protocolo de segurança, porque formalmente, oficialmente... Protocolo de segurança é o caralho. Não, protocolo de segurança é o caralho. Ele tá ali pra fingir que tem a porra do motorista, porque no Japão não pode carro autônomo ainda. Ah, protocolo de segurança é o meu... Mano, essa foi uma referência foda, irmão, Teu na Terra de Godá, que por sua vez é uma referência a Dercy Gonçalves. Mas aí o que é que acontece? A Retsuko acorda no dia seguinte, acha que foi tudo um sonho, porque, porra, como assim o Tadano é tão maravilhoso assim? Aí que ela olha e vê a conta do lamen e recebe mensagem do Tadano dizendo, oh, gostei muito, vamos fazer de novo? Aí pintou de novo, Dona, no quarto cor-de-rosa, cheio de coraçãozinho, e toca a marcha nupcial. Mais uma vez um momento kawaii. Ai, ai, ai, muito bem. A Kabai Urada e a Fênix, todo mundo percebe, né, que a Retsuko agora tá pulando, tá desafiando a gravidade, inclusive, né, ela tá dando saltos enquanto anda, os candidatos da mamãe parecem batatas, nabos, berinjelas em vez de pessoas, e Tadano e Retsuko continuam a sair e a se divertir. É aí, Tonana, E Tadano, usando do NO, ele não baixou na net essa porra. Ele pegou uma foto normal da Retsuko, jogou no NO e botou: NO, como é que seria essa foto se fosse mal feita que nem as fotos de habilitação normal das pessoas? Aí o NO fez o trabalho que ele fez, né? E fez uma foto igual, tanto igual. Que é isso? Como você pegou essa foto? Ah, então tá certa? É assim mesmo? Porra, valeu aí a Retsuko. NO, apaga isso aí, cara. Aí, para apagar só se for com o direito do administrador. Ah, então eu vou apagar, eu vou tirar essa porra desse HD, dessa máquina agora. Não, não, não, faz isso não. Eles começam a dar briguinha de casal. É outro momento. Calma aí. Né? E a Retsuko, entre aspas, briga com o Tadano e se apaixona. Agora, se ela não tava apaixonada, agora se apaixonou de ver, meu filho. E, meus queridos, nesse clima assim de... Ai, o amor está no ar, que termina o episódio 8 de A Retsuko. Fiquem por aí, ouvintes, e até o próximo Nerd Maratonista. Música.